Essa aqui vale uma dose. Ei, vaqueiro! Essa noite eu não durmo mais. Me bateu uma saudade, vontade de voltar atrás. Resolvi olhar suas fotos, saber como você está.